Deixar parte de mim mais ninguém que há de dar para ti, meiga senhora. Ei, ei, se algum dia te encontrar, não sei se o amor em toda a parte é lei. Que sei lá, que sei lá. Quando o sol te anunciar e o partir para não mais voltar, lembrarei o teu nome. Ei, ei, se algum dia te encontrar, não sei se o amor em toda a parte é lei. Que sei lá, que sei lá. Quando o sol te anunciar e o partir para não mais voltar, lembrarei o teu nome. Sim. Nesta China tão distante vou deixar parte de mim que mais ninguém te há de dar para ti, meiga senhora. Ei, ei, ei. Antena Web, Canal 1. E o outro que olha e não entende, e o

Já se passaram alguns anos, nem sequer vinhas nos meus planos. Saíste minha sorte grande. E eu cá vou, usando os louros deste achado, contigo de braço dado, para todo lado. Eu vou até morrer, ser teu se me quiseres, agarrado a ti. Você rota da lotaria, quer coisas com regatinha, saíste a minha sorte grande. E eu cá vou, à minha sorte abandonado, contigo de braço dado, para todo lado. Eu vou até morrer, se me quiseres, agarrado a ti, vou sem hesitar. E se o chão desaba, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti. Olha lá, por mais que passem os anos, por menos que eu faça planos, sás-me sempre sorte grande. Agarrado a ti, vou sem hesitar. E se o chão desaba, que nos leve aos dois, thank you. recuperado aqui a ver passar toda uma multidão sem nunca te encontrar. Pergunto sem parar se alguém te viu. Esta noite não tem fim, não quero acordar. E se hoje que tenho a tua imagem a sorrir, é o que eu nunca esqueci. Quero te encontrar e navegar contigo como nos meus sonhos. Quero te contigo como nos meus sonhos. Quero te encontrar, prender-me em ti sem ter medo. Quero te encontrar, navegar contigo como nos meus sonhos. Saber onde para a alegria. O mais difícil é dormir com a saudade. Acordar sem nunca te ver por perto. E o deserto no mar da cidade. E o deserto no mar da cidade. Mais difícil é já não te ouvir cantar, esconder fotografias e viver sem saber que esperar. O mais difícil é já não te ouvir cantar, esconder fotografias e viver sem saber que esperar. Mas pior que perder seria não ter vivido, seria não ter amado, seria não ter sofrido. Mas pior que perder seria não ter vivido, seria não ter amado, seria não ter, ter tido. Mais difícil é entrar no quarto vazio, perceber como tudo está arrumado e como tudo está sem vida, e